Mandei 849 Manchete FM São Paulo, 91,3 no Cidade. 7 horas agora, Fran Del Carvalho com você até às 10. Hoje, 17 de outubro, dia da agricultura. Agricultura que é fundamental para nós. Todos os alimentos básicos da nossa mesa do dia a dia são da agricultura. Gal Costa, do Moraes e Milo.